breve tudo aqui terá um fim. Vou morar num lar que Deus fez pra mim. É preciso aprender, perdoar, receber, até poder olhar pra luz dessa terra. Eu vou seguir rumo a essa terra.